noite no ritmo levando a vida. Talvez eu tenha muita sorte, observando a volta e a ida. Às vezes no mercado, na esquina, no posto de gasolina, se olhar de volta me anima. Às vezes me deixa até sem rima. Às vezes perco a noção, então mexe com a concentração, também engana a visão. Às vezes é mais, às vezes não. De dentro do busão ou junto numa lotação, vendo caminhando lá no calçadão. Às vezes passeando de carrão ou indo só pra comprar pão. Será que é sonho ou imaginação? Até vendo na televisão. Às vezes muita areia pro seu caminhão. Às vezes passar de bike e eu correndo atrás que nem um cão. Às vezes passar de Nike, sandalinha ou sapato altão. Tentação, já não sei mais o que faço. Toda hora eu me embaraço, torço o pescoço, disfarço e tiro o cigarro do maço. Tropeço quando acelero o passo, acorda nesse compasso. Às vezes tem, se não é escasso, fico com cara de palhaço. Ah, não acreditou, me desafiou, eu fiquei de massa. Sempre quando olhar sem palavra, me prende, me abala, me deixa capaz. Marca de biquíni, tomara que caia agora, quem sabe. Uma outra é chave, preto de coragem, meu naipe é zapi. Vai vendo que mina é essa, me deu uma brecha e cantou de primeira. Jorge Ben já cantou que grande vitória na vida é mulher brasileira. Eu tô na intenção, as piores possíveis se ela quiser. Ela fuma, ela bebe, me olha, sorri, será que ela quer? Será que ela quer? 12 horas viagem pro céu, fazendo papel na noite afora. Sem salve enquanto me controlo, já me provocou até umas horas. Essa mina é sucesso total, chegou no meu ouvido, só disse às vezes. Olha como foi malvada, ainda se aproveita da minha timidez. Já nem sei mais o que falar, ela me matando, esticando chiclete. É do tipo que vai ser gostosa mesmo se tiver um 5 pivete. O momento me entrega, sabe que é zica e eu tô afim, afim. Cola comigo, eu te faço elogio deitado na cama no seu ouvinte. Às vezes na balada black, ela de calça vinil, uma blusa e um Nike. Às vezes brunete, pira no rap, xinga no naipe. Hey, a noite promete, tô pros moleque. Zica, nada te impede, já que é festa, chega nas tica. Coloca as amiga, menina veneno, sabor tequila. Malandro pira, af, vai vendo, entra na fila. Desfila na pista, nego delira, ela acha da hora. As minas se morde, morre de inveja, ela adora. Ela é Pandora, ela é Afrodite, ela vigora. Ela é o agora, ela é o convite pra ir embora. Aí é foda, será que é firmeza ou pensa na nota? Eu sou maloca, só ando falido, será que é bota? Às vezes me deixa pirado, pra uns rap o tanto inspirado. Perturbado, olhar é de anjo, cobra o pecado. Mano, se ela abraça o plano, eu gamo. A sorte pôs o meu pano, já é, tá tendo. Às vezes, então vamos. Se ela disser sim, se tiver afim, dá um rolezinho de namoradinho. Porque esse neguinho hoje tá facinho. Digo, às vezes, tô arrumadinho, mesmo sem pedinho. Ela olhou pra mim, deu um sorrisinho, vou no sapatinho. Uma mina assim é tipo, às vezes, pelas três da matina, ela no balcão. Vocês, de olho como se fosse a presa do falcão. Sem leis, só que sua pressa só espanta a perfeição. De vez, vacilão, fez feio e ela logo disse não. Tô na de pagar de galanta, vamos devagar, me levantar, me encantar, já me encantei, não vou negar. Logo colei, se eu vim de lá, cumprimentei, sem arrastar, não inventei, não sei dançar, já descolei, mas o que eu sei, posso mostrar que é. Se você quiser, demorou, que eu já tô querendo. Sou romântico, mas se precisar, também sumo no sereno. Tá me entendendo? Eu tenho boas intenções, mas não posso contar pra você agora não, porque as crianças tão vendo. Se pá, ela só tá esperando alguém pela sorte, ou é presa esperando o leão pra dar o bote do fluxo. Ou tranquila, ela quer uma noite, eu aumento a sua vida. Mulher que se veste, bem se perfuma, tem seus pudores, tem sua luxúria. Quem se arrisca, olha e não pisca, hipnotizado com ela na pista. Tá sem maldade, ou se tem malícia, se veio sozinho, se tá com as amigas. Eu tento flagrar disfarçado na minha missão, ser discreto e chamar sua atenção. Às vezes aqui cole da sorte, eu não sei. Espero olhar que aguentar que é de lei. Eu flagro de longe quem se precipita e fico na minha esperando minha vez. Olha como se fosse, me dá uma chance, faça algo que me encante. Rola um som boladão daquele dos bons pra que a gente dance. E eu chegue mais perto, cante junto enquanto flerto, sem saber se vai dar certo ou não, mas mostro logo o que quero. Seguro sua bela mão, me aproximo, te falo umas coisas bem perto do ouvido. Te arranco um lindo sorriso, conquista. O som é propício, te chamo pra pista. Meus braços se apoiam em meu ombro, minhas mãos seguram sua cintura. Vem pro silêncio da noite comigo, que eu tô pra você, hoje a noite é só sua. Ela queria ter um rei, só que de coroa só tem o meu pai. Falei de que adianta a marca se o que vale é pele.